Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, cara. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. This is for my future baby mama. Hope your skin is black as midnight. I'll take you out there under. I can put you in the bins. I can balance out your chakras. Fornication is a sin. We can fuck our neighbor, God is our father. All in heaven as I pray for new McLaren's. Pray the police don't come blow me down. Cause of my complexion. Everybody think they know me now. Cause I'm chicken checking. Negro, you are not my homie. How dare you think it's different, boy? You tripping. Gas break, we did the cash game. I flip the stack, yeah, yeah, stack, yeah. So sad, religious, don't ask to chat and don't ask for bitches back, back, I'm tripping. Fala aí, galera Marvete! É, tá estranhando, né? Tá ouvindo essa voz aqui sem entender, né? Porque esse aqui é o segundo podcast do Legado, galera. Se Deus quiser, vocês viram o primeiro, estão aqui pra mais um. E hoje a gente vai falar de Pantera Negra e apresentando aí os convidados eles mesmos. Vamos lá. Ah, eu sou Elvis de Sá, pra quem não tenha lembrado dessa voz maravilhosa. Bom, eu sou o Marlon Henrique e eu quero ver quem que vai falar mal desse time aqui hoje. Impossível. Sou o Alexandre, também conhecido como Xandinho pela galera. Aqui é o Johnny. What happens now? The damnness. What happens? Chico Rasca Fuku. Ah, meu Deus do céu. Esse sotaque é muito lindo. Então, se você tá conhecendo o Legado aí pela primeira vez, viu o podcast, cara, não se esqueça de, pô, ficar de olho no nosso site, fica na nossa página no Facebook e entra no grupo, cara. Vamos discutir, continua a discussão desse podcast aqui no grupo. Nosso grupinho do Facebook. Melhor grupo do Facebook aí pra galera mais velha, tipo. Siga aí em tudo, galera. Sabe que o Legado é uma figura onipresente que Gavigode protege. Mas então, o que vocês acharam do filme, galera? Uma merda. Tinha que ser branco. Meu Deus. Tem que ser o branco. Tipo, tô branco aqui só pra ter alguém falar mal. Porque nenhum desgostou do filme. Ah, eu vou ter que fazer esse papel aqui, não é possível. Senão não vai ter graça o podcast, vamos nem gravar. Tem que ter divergência, pô. É, tem que ter briga. A gente briga por outro motivo. A gente arranja um motivo pra brigar no final do podcast. Como a gente começa a comer foda e depois... Ah, a gente vai ter que falar da DC. Eu não sei pra que fazer isso. Pô, mas então... Finalmente o filme pra adultos da Marvel veio? Pô, cara, acho que nem tanto, viu? Porque o filme tem uns momentos até engraçados. Sim. Mas é bem mais contido, né, cara? Então, a parada é que o filme ele é adulto não só pelo social, tipo, pelo assunto social que ele pega, mas porque os personagens eles são focados nisso, sabe? Eles estão agindo ali, não é por uma parada pessoal, tipo, o Homem de Ferro ou Capitão América, sabe? De coisa que eles gostam, assim, tal, que eles querem. O Wakanda, galera, tudo faz ali porque tipo, é tradição, sabe? É uma responsabilidade muito grande pra lidar. É por isso que ele dá essa sensação, ele é bem leve, muito estudo amável, mas sabe? Ele lida com outro tipo de. Pô, um reinado é um cargo muito mais pesado de você lidar do que você ser um playboy rico, tá ligado? Acho que é por isso que dá essa vibe, mesmo tendo bastante humor e tal. Vou defender o branco. Tipo assim, meio que você falou assim, dando uma tirada, digamos, no nosso amado Tony Stark, Homem de Ferro. Mas eu não acho que ele é tão... É, eu sei que o filme é sobre... o podcast é sobre Pantera Negra, mas eu não acho o Tony Stark tão vazio desse jeito, cara. Porque, tipo, já no primeiro filme dele tem um grande debate que é sobre a indústria das armas e tal, etc, etc. Tipo assim... Talvez o ego do personagem, por ser daquele jeito que é, acaba assim, inflamando muito o filme e a gente acaba vendo só o Tony Stark. Mas tem ali uma história de fundo também que, enfim, não é só apenas sobre o umbigo do Tony Stark, saca? Mas, ok, eu concordo com você. Realmente, o lance do Pantera Negra, tipo assim, ele deixa muito mais claro esse lance de olhar, né, para as outras pessoas e tal. Tipo, isso fica bem claro no filme, né, e é importante também. E tem todo o conflito interno do T'Challa também, tipo, que rei que eu quero ser? É, então, o Marlon melhorou o que eu disse, porque o que eu tava comparando assim com o Homem de Ferro e tal, pela questão do... Não de ser uma coisa vazia, sabe? Porque todo personagem da Marvel, eles enfrentam uma espada muito, muito foda, assim, sabe? Só que o filme dão eles dão a sensação de que é uma coisa mais leve, mas são coisas pesadas, sabe? E, mas a parada do Pantera é que porque ele é mais amplo, assim, sabe? Ele, você vê que o filme não é só a preocupação do T'Challa ali. E o vilão tem tanto esse lado dele também que dá uma, né, diferença e tal. Mas nada contra o Tony Stark, eu não vim já briga aqui com o time Tony, não, nem zombar de ninguém. Yeah. Caramba, tipo assim, a galera tava endeusando muito o vilão de uma forma que, antes de ver o filme, eu tava acreditando que ele ia ser tipo o Coringa lá no Cavaleiro das Trevas e ia roubar completamente a cena. Mas aí acho que tem o fator Michael B. Jordan também, né, cara? Não, eu tô ligado, mas tipo assim, assistindo o filme, cara, o T'Challa pra mim, ele é o principal e ninguém roubou a cena dele, cara. Total. Não, sim, é verdade. Eu também prefiro o T'Challa. É que também, pô, é aquela hype de cinema, né, cara? Também prefiro muito o T'Challa com a Shuri, com a Okoye, sabe? É legal que o T'Challa tem uma relação muito interessante, tem um arco de relação muito interessante ali com todo mundo, com a Shuri, com a Okoye, com a mãe dele e com a Nakia, e com o Killmonger, sabe? O Killmonger, assim, tipo, ele é um vilão foda no texto, mas no filme rolando assim, eu acho que tem muita coisa melhor, sabe? Mas o texto todo é maravilhoso. Pra um vilão ter aquele tipo de motivação e tal, tem que tirar o chapéu mesmo, tá ligado? A questão do Killmonger é que, tipo, durante o filme, várias vezes a gente fica até meio... Eu me senti meio errado por pensar que ele era o vilão em vários momentos do filme. Porque a motivação do cara é muito sensata. Mas ele é bem extremista, né? É, o grande lance é esse. Tipo, talvez os objetivos dele sejam sensatos e os problemas são só os meios, né, cara? Pô, total, né? Porque, caramba, quando ele fala lá... Quando ele chega em Wakanda, aí ele tá lá naquela sala dos reis. Aí ele fala, pô, vocês estão aí de boa, mas tem bilhões de pessoas da nossa cor que sofrem todo dia. Pô, isso é foda, né? É interessante que esse pensamento não é só do vilão, né, cara? Tipo, vários outros cidadãos ali de Wakanda pensam do mesmo jeito. Até o próprio T'Challa, né? Sim, a Nakia também pensa assim, desde o começo do filme. Ele se questiona nisso de querer ajudar as pessoas, de querer fazer alguma coisa. Só que parece que ali no início do filme ele não sabia bem como fazer. Daí chega o cara louco lá e, tipo, dá uma solução, né? Tipo, ah, vamos armar a galera. E ele também descobriu os erros do pai, né, cara? Que também preferiu matar o próprio irmão do que ir contra a cultura, né? Esse lá tá sendo vilão, mas eles transformam, eles motivam de um jeito que, caraca, até o T'Challa vê o Killmonger mais como vítima do que como um vilão. Então fica difícil pra gente ter raiva, assim, dele ou julgar ele e tal, né? Tipo, esse é uma coisa muito genial do filme, cara. Muito profunda, né, de trabalhar com vilão. Porque mesmo que, pô, beleza, ele passa por esses rolês e tal de tentar descobrir como ele vai ser como rei e como Pantera, mas... Pô, ele meio que tava se preparando pra ser rei. A forma dele pensar foi sendo, não criada, mas ele foi desenvolvendo com esses anos, observando o pai dele, né, cara? E mesmo que o pai dele tenha feito as merdas, pô, ele se inspirava. Ele queria ser um líder bom pra nação dele. É, na primeira vez que ele vê o pai, ele fala, né? Pai, diga pra mim, como é que eu protejo? Como é que eu faço Wakanda segura? E depois que o mundo dele cai, né? Porque imagina, tipo assim, você tem um pai... E você descobre que o pai mentiu pra você meio que a vida inteira, sabe? Quando que ele falava de fazer o bem, que nós somos melhores, o pai vai lá e faz a merda de matar o próprio irmão. Caralho, pode crer. Foda, né? E além disso, tipo, ferrar com a vida de uma criança. Porra, total. Cara, é tipo a plot twist dos Últimos Jedi, cara. Só que trabalhado assim de uma forma muito mais rápida, pô. Star Wars a gente acompanhou a geração, né, antiga. Aí chega no 8, tu vê aquilo, é basicamente assim o que o T'Challa sentiu e tal, né? Porque, pô, eu queria muito que tivesse, tipo assim, um prelúdio, cara, do Pantera Negra dos anos 90, cara. Com o T'Chaka, sabe, tendo que se ligar ao plano do pai dele, dos antepassados dele, assim, sabe? Porque o Wakanda tem uma história muito foda, né? Pô, aí tu quer que eu chore mais, mano? Vamos falar da parada que todo mundo falou mal, os efeitos visuais. Vixe. Pô, aquela cena lá da treta, né? Da briga entre eles. Que é tipo o trem. Cara, não me incomodou tanto. Eu não assisti na estreia, né? Eu assisti dois dias depois. Eu lembro da galera falando muito mal na internet. E eu também não fiquei incomodado quando assisti no cinema. Assim, em vários momentos fica bem óbvio o CG, assim, sabe? Não é dos mais bonitos que a Marvel já fez. Mas também não me incomodou, cara. Tipo, passou bem de boa, assim, durante o filme. Eu não lembro de nada que que eu tenha batido o olho e falado assim, nossa, véio, que bagulho bizarro, tá ligado? É, cara, tipo assim, o filme, ele não é tão bonito visualmente, os efeitos não são tão aprimorados, mas no geral ele é constante, sabe? Ele não tem um momento assim que te tire do filme. Tipo assim, tem filmes com efeitos melhores, mas que tem cenas ruins nesse quesito. Guerra Civil mesmo, cara. Na cena da perseguição lá do Pantera, mesmo, Pantera perseguindo o Buck e o Capitão, tem uma hora assim que geral eles pulam, na parte de cima lá da estrada, eles caem, tipo, na parte de embaixo. E a queda dos personagens é uma parada mó, tipo, artificial, tipo, sem peso nenhum e tal. Ajudou muito no caso do Pantera é a questão da direção de arte. É. Porque, por mais que os efeitos ali sejam, às vezes, não tão bem feitos, todo o universo, todo o contexto ali é muito... Como é que fala? Concreto, sabe? Tudo muito condizente. Aí, tipo assim, nada fica muito destoado, sabe? E você não sente essa briga, assim, de croma e sabe, de CG. Acho que não fica tão claro isso. Assim, talvez tenha ficado. Eu preciso rever o filme em casa e tal. Eu também quero muito assistir de novo. Porque talvez revendo isso fique mais claro, assim. Mas no cinema, pra mim, passou batido muita coisa. Uhum. Ah, cara, tipo assim, a gente falar em... Se você reparar, revendo o filme, né? E tipo assim, eu vi o filme consegui ver o filme 4 vezes até agora. E acredita que só na 4ª vez que eu me liguei que o negócio do lábio deles, que mostra o que eles são de Wakanda, só na 4ª vez que eu reparei que tem um bagulho azul, um código ali rolando. Sério, que eu vi 3 vezes só vendo os lábios dos caras, tipo, tentando entender o que tinha de diferente dali. Que isso, cara? Porra! Eu sério, juro, velho? Cara, eu não entendi. Caralho. Eu não entendi o que aconteceu comigo, cara. Procure um médico. Pô, mas parece que estavam falando sobre não parecia um filme da Marvel. Realmente, porque, tipo, é o que o Marlon estava falando, de ser bem concreto. Porque por se passar em Wakanda, principalmente naquela parte da luta, mexe muito com a natureza, né, velho? Ah, os caras tiveram todo um trabalho ali de aprimoramento daquele universo, sabe? Cara, é muito palpável, sabe? Tipo, todo aquele universo, cara. Tipo, você realmente acredita que tem... aquela cidade no meio da África, tá ligado? Tipo, é muito louco isso, cara. É muito real mesmo, sabe? Como que os caras colocaram cada detalhezinho. E, assim, às vezes não só do cenário e nem do visual, cara. Um lance que ajuda muito nisso é aquilo que a gente já falou aqui. Que é a questão dos personagens serem tão reais também, sabe? O jeito que eles interagem com as outras pessoas e tal. E isso também ajuda a criar toda aquela ambientação, né, cara? Até nas paradas que a galera... que eles pecaram, assim, entre aspas, né? Que é mostrar mais aquele lado urbano. Do pouquinho que aparece, assim, você já acha muito legal, sabe? Já vê vários detalhes ali naquela cena rápida lá do T'Challa com a namorada dele e tal. E os comerciantes passando e tal, a galera passando. É rápido, ele não aprofunda muito ali naquele meio urbano. Mas do pouquinho que você vê, você já fica assim, caramba, cara, muito louco essa cidade. Da questão, tipo, da roupa da galera que vive ali e tal. Maneiro, dos hábitos, né? Pô, cara, é foda por isso, que tipo assim, tudo que o Bala falou, tipo, é tudo real, cara, porque o filme, ele faz tudo com cuidado, tipo assim, o filme, ele tem a história, mas ele quer mostrar a história visualmente, você vai ter a tua história meio que numa tour por Wakanda, sabe, por um filme, ele é muito visual, e aí, tipo assim, tem uns efeitos que não são tão bons, mas os efeitos estão incluídos em cenas que eles já bolaram pra ser de um jeito, sabe, então... É um efeito não tão bom em cima de uma cena muito bem projetada. Então, por isso que me incomoda, porque mesmo o efeito não tão bom, né? Ele tá compondo, tá ajudando a trazer alguma sensação com a cena que ela quer, sabe? Então, os caras conseguiram desenrolar bem nesse sentido, cara. Ragnarok eu já tava doido com esse tipo de cuidado, sabe? Na fotografia, no design dos sets, assim. Mas chegou o Pantera e, tipo, toma aqui, o true filme africano barra... É, tipo, provavelmente o true filme afro-americano, sabe? Pô, lindo, lindo. A galera já vai esperando um filme... pelo menos antes disso, eu tava observando isso. A galera tava esperando um filme ali que representasse, né? Tipo, toda a cultura afro, tal, afro-americana e tal, bah. E, pô, é maneiro e tal. Mas, até certo ponto, eu tava achando que o filme ia ser só isso, sabe? Aí não, cara. Tô assistindo o filme assim, cara, ele não é só isso, cara. Ele é, tipo, além... de um bom filme político, ele também é um bom filme de super-herói. É muito completo. É um filme pra todos os gostos, né, cara? Mesmo que o cara não seja muito interessado em toda essa questão política e social, se o cara curte o filme de herói, curte ver, tipo, os caras sendo na porrada, mesmo que seja uma batalha mais direta, né? Sim. É um filme maneiro pra isso. O filme une todas as tribos mesmo, cara. É bem sutil mesmo, pelo menos pra mim. A forma que eles passam toda essa questão do, dos negros que sofrem e tal, e que tem que ser ajudados com a tecnologia de Wakanda. Aquelas cenas, as duas cenas de desafio, meu irmão, eu falei, eu pirei, cara. São muito foda, cara, são muito foda demais. Porra. Eu assisti o filme com minha noiva, né, e ela, como de costume com esses filmes, ela foi meio que dormindo, sabe? Então... Boa. Faz parte. Cara, eu não lembro se é na segunda, no segundo ou no primeiro desafio, em que o T'Challa tá lá, tipo, muito ferrado assim, e a mãe dele dá um gritão, tá ligado? Falando pra ele levantar e lutar. Eu acho que é o desafio com o Killmonger. É o primeiro? É o segundo, acho que é o segundo. Acho que é o segundo. Cara, é o segundo. É o primeiro. Até a minha noiva que tava meio pescando assim, velho, ela tipo, até arrepiou também, sabe, me segurou assim. Cara, a do T'Challa é desesperadora, a segunda desafio é muito desesperador, cara. Você vê o T'Challa levando uma surra, tá ligado? E quando ele é jogado de vez, mano, a mãe dele assim, tipo, desolada, a irmã que é o filme inteiro com o sorriso no alto, chega essa cena, ela tipo, tá com a cara de cagaço fodida, tá ligado? A general, ela tudo bolada, as mulheres quase chorando, tá ligado? Porra. Caraca, e é muito louco, velho, porque... Aí você vê quando o filme, o quanto que o filme é bom de verdade, né? Tipo assim, que você sabe que o Pantera vai voltar, mano. Você já viu ele na merda do trailer do Guerra Infinita. Você sabe que ele vai estar lá de volta. Mas você vê essa cena e você tá tão dentro do filme que, caramba, você fica abalado assim e... Meu Deus, velho, acabou o filme. Sim. As facadas que ele leva dói, né? Ainda te impacta. Você vai vendo assim... Caralho, ele tá apanhando muito! Caralho, ele não para de apanhar! Ele vai apanhando cada soco, mano. Eu me lembrei, até falei com o Johnny, assim, não é pra me dar comparando não, sabe? Mas... A última vez que eu vi um herói levando uma surra tão pica assim foi no Batman 3 de novo, mano. Eu tô com o Bane. Mas isso é verdade. Pô, e essa do Bane, tipo, deixa realmente ele fudido pra caralho. Porra, mano. Don't freeze. I never freeze. Um personagem que a galera não tá tão feliz de ter visto no filme assim foi o do Martin Freeman, né? Vocês também desagradaram dele assim tanto? Eu gostei, cara. Eu gostei dele também. Porra, adorei, cara. Adorei. Eu não sei se é porque eu já gostava do ator antes, né, velho? Tem toda essa parada. É, pior que é mesmo, que também tem ó, já o pé carisma, né? Parece que eu já gostei dele antes. Cara, eu gostei do jeito que ele foi inserido no filme e por mais... Tá, ok, ok. Talvez ele não fosse realmente tão necessário. Mas já que ele tá nesse filme, eu acho que eles conseguiram, assim, dar uma importância pra ele dentro do contexto ali, sabe? É, mas, tipo, do Matt filme eu gostei muito dele. Tipo assim, eu e o Xandinho, a gente já ama ele, né, tipo, desde Sherlock. Mas eu gostei porque o papel dele, cara, ele... Tipo assim, ele não foi a continuação óbvia do que ele seria lá no Guerra Civil. No Guerra Civil ele termina e você acha, ah, ele vai entrar em Pantera já como brother. E essa parada, ele chega no Pantera e ele tá meio que contra o T'Challa, assim, desafiando e tal. Em Wakanda, eles cortam a parada de ter uma hostilidade, tipo, real dos negros pelos brancos, sabe? Chega os estrangeiros e não ficam, tipo, sabe, querendo matar o cara. Ele às vezes tem um preconceito por ser estrangeiro, mas chega no filme assim, tanto o Matt Freeman tá lá e ele... Ah, qual é, branquelo? Tu vai ajudar, né? Bota aí, atira aí. Você vai ser o piloto e tal. Eles ajudam ele, sabe? Acho isso muito maneiro, esse tipo de fraternidade que eles pregaram, sabe? Não fica tão claro no filme isso, mas eu acho que esse preconceito, né, entre aspas, esse preconceito da galera de Wakanda não é exclusivamente contra os brancos, sabe? Ok, pelos brancos pode ter uma coisinha a mais, sabe? Mas eles também são muito reservados até perante os outros negros que não moram em Wakanda, sabe? Eles não querem a galera entrando lá, tá ligado? Exatamente. Eles meio que temem o novo, né? Não é o novo, né? Tipo, eles acho que o temor dele é pelo antigo, né? Que eles estão muito na frente. Eles são o novo, né, mano? E eles não querem misturar com o povão, né, velho? Tipo assim, eles são meio elitistas, né, mano? O que é bem babaca, né? Que eles tentam mudar no final, né? Mas de início, assim, no filme, o que tá rolando mesmo ali é isso, né? Esse lance da importância dentro do roteiro que colocaram no personagem dele é aquela ceninha lá, que pra alguns pode ser boba, mas no final mesmo, pô, ficou nas mãos deles de destruir as navezinhas, mano, que é levar as armas pros caras. Cara, mas o mais foda é porque, tipo assim, que a gente falando que eles citaram que ele era da Força Aérea pra você botar ele no Capitão Marvel. Imagina. É, já começa a tremer, né? Caraca, se ele entrar em Capitão Marvel, ele quer ser o capitão, a capitã, todo mundo. O cara é pica. Porra, imagina. Caralho, mano. Pô, mas cara, é foda isso, que o roteiro é muito bom, cara. Eles dão um arco pro Martin Freeman ali dentro, cara, que funciona no filme e pro futuro do Pantera Negra na Marvel, sabe? Porque agora você já tem um aliado foda, né, dos Estados Unidos, né, brother do T'Challa. Então, caralho, isso pra questão de diplomacia no futuro e tal vai ser muito importante pro T'Challa. Então, caralho, que apresentação de personagem foi essa, cara? Show! Porque não é um aliado qualquer, tipo, que simplesmente vem de fora. É um cara que viu a realidade ali e participou da batalha, né, velho? É, um cara influente, pô. Foi impossível não dar um sorriso quando o Andy Serkis aparece no filme, cara. Esse Garra Sonic aí, mané, tinha que ter uma trilogia só dele, cara. Ele ficou surtado, né, cara? Tipo, acho que no outro filme ele não tava tanto assim, não, né? Ou tava, já eu não percebi. Deram uma modificada ali no personagem, mas acho que foi positivo. Ah, evoluíram muito ele, mas melhoraram muito, cara. Tava pensando nisso mesmo, a última vez que eu vi, tipo, o Klaue no Era de Ultron não tinha nem 1% disso. Ele chegou aqui, tipo, foda-se, eu sou a lei, tá ligado? Até canta, né? Nossa, essa dele cantando é uma cena que me pega toda vez, cara. Legal que eu vejo, quando eu vejo muita gente chegando pra, conversando comigo, né, tipo, caraca, achei um desperdício foda matar ele. Muita gente ficou chateadona, né, com essa morte. Eu também demorei pra... Também cheguei a pensar isso, mas depois, repensando, cara, não tinha como ele tá ali no meio, que, tipo, essa galera que ele queria que ele sobrevivesse pra no final ele ser um aliado lá do Killmore, né? Tipo, mas, cara, não, acho que não ia colar, porque antes ele já tinha anunciado que o Garra tinha tido uma rixa, né, com a galera lá da fronteira. Pô, e o cara usar o corpo dele, né, pra entrar em Wakanda, velho. Nossa, ficou muito, muito fechadinho, ficou perfeito, GGzão. É, o personagem, ele é muito maneiro, né? A atuação é muito foda, cara. Mas realmente, tipo assim, se fosse no papel pro Garra Sônica viver, cara, tipo, não tinha como. Ele chegaria em Wakanda, primeiro que o Killmonger naturalmente mataria ele, porque o Killmonger ainda respeita bastante, né, as tradições de Wakanda. Tanto que ele chega ao trono de Wakanda só nos argumentos lá deles. E, pô, todo mundo em Wakanda queria o cara morto. O próprio Eric ia matar ele. Então não tinha como ele se encaixar ali preso de jeito nenhum. Era realmente o fim da linha dele, sabe? É, porque se o personagem continuasse vivo, as tradições e a ideia da galera dali ia entrar em contradição mesmo. Não faria sentido. Teve quem disse que a morte dele foi, assim, muita coisa que acontecia nos anos 80 e 90, né? Que o negro era escada o branco brigar. E nesse você meio que mata o branco, né? Pro negro brigar. Ah, pode crer. Meio assim, meio que. Mas você meio que entende. Faz sentido. Porra, essa foi genial, hein? Caralho, não tinha parado pra pensar nesse sentido, não, mano. Tu vê as forminhas humildes que o filme acha pra dar uma cutucada, assim, sabe? Na inversão dos papéis dos negros, assim e tal. Porque realmente, né? Crítica social foda. Porque, né? O papel do Martin Freeman nesse filme é geralmente o papel que cabe a algum negro na maioria dos filmes, assim, né? Exatamente. E agora, realmente, fica o papel do Martin Freeman. Eu acho que por isso algumas pessoas se incomodam. Mas tem uma pequena crítica social foda aí nesse meio, né, cara? A gente não pode passar disso aqui sem falar da trilha sonora, né? Aí sim. O momento que Xandinho esteve esperando a noite inteira. É porque também tem toda a parada do rap, né, cara? Não sei se... Eu até acho que comentei isso contigo, da música do Too Short, na primeira cena em Oakland. Uhum. Essa música não é do álbum, não, né? É uma música de... Não, não. É uma música dos anos 90 mesmo. Uhum. O Too Short, ele é um rapper de Oakland. Ah, que foda. Sim. Porra, a forma do Ryan Coogler de... Pra tu ver como agrega valor, cara. Tá fazendo um filme de super-herói, mas ele conseguiu mesmo ir pra Oakland, né? Além de mostrar a cidade de Oakland, a imagem de Oakland, referenciar algo local, né? Sim, porque o Too Short, ele é mó lenda de lá, sabe? E quando começou a tocar a música quando eu tava no cinema e começou a tocar música no filme, já bateu mó... Não diria uma emoção, mas um sentimento bom de tu ouvir uma parada que tu sabe que é dali e que tu sabe que a produção do filme teve um cuidado pra escolher. Exatamente. E vale lembrar também que é o próprio diretor é de lá, cara. Sim. Então, tipo, ele sabe toda a questão do Too Short, ou a persona que ele é. Caralho, que boa, mano. Tu vê que... Ficou mais foda ainda. O Ryan deve ter dirigido, assim, com uma emoção, sabe? Tipo, caraca, eu tô em casa, eu tô fazendo uma coisa aqui totalmente da minha vida, sabe? Pra passar pro mundo inteiro, cara. Então acho que é nessa seriedade que os americanos compraram tanto filme, né, cara? Ele representa tanto de coração que, caraca, mano, a pessoa vendo aqui, só aquilo ali, mano, acho que se eu fosse americano, né, vivendo na condição dessa galera, como negro, chegasse o filme só de ver cena do basquete, assim, sabe? Antes de uma logo da Marvel, cara, eu estaria já todo bobo. Outra questão da trilha. Vocês chegaram a ouvir o álbum lá do Kendrick inteiro? Sim. Eu ainda não ouvi. Ouviram depois que assistiram o filme? Eu ainda não... Eu pequei nisso. Só depois que eu escutei. Mas eu ouvi algumas músicas depois. Eu vi as principais, assim. Eu ouvi ele inteiro antes de assistir o filme, né? E, tipo, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei em casa, depois que cheguei do cinema, foi ouvir o álbum inteiro. E, cara, eu até falei sobre isso com o Nando. Mano, faz muito mais sentido. Porque cada música tem um elemento do filme. Assim, da relação do T'Challa com o Killmonger e tal. É bem interessante. Sim, o cara parece que realmente viu o filme antes de pensar em toda a crítica, né? Sim, velho. E, tipo, foi feito em 2 meses, sabe? Caralho! Pô, mas eu acho que foi parada que, tipo, quando tava escrevendo o roteiro, já devia estar já pensando. Não, já, sim. Mas trabalhado mesmo foi em 2 meses. Foi assim que terminou a turnê do Demo. Caralho, bicho, que foda. Foi muito rápido que ele fez, assim, tipo, montar um álbum inteiro, né? Quase meio que conceitual nisso. E é algo que ele e o Ryan queriam fazer há muito tempo, que era trabalhar juntos. O Ryan, a gente tinha falado do fim, acho que lá em 2015, ou algo do tipo. Aham. Uhum. E que queria trabalhar com o Kendrick. Só que não tinha surgido a oportunidade. Meu Deus do céu, cara. A gente vê que o cara só chamou a brodagem mesmo. Uhum. O cara é família de verdade, né, cara? Pô, mas pra tu ver, cara, toda a questão do cuidado que a gente tava falando. Ele chamou um cara que ele realmente sabia que ia abraçar a ideia. Uhum. É, tipo assim, quantas músicas do álbum tocam? Acho que são umas 3. Cara, tem Pray For Me, que acho que Ops também toca. Tem uma que eu sei que toca na cena de perseguição do carro. É a Ops. Do Claw. É essa? É a Ops. Acho que é a terceira faixa do álbum. Se não tá. A segunda. Mas a Outer Stars é nos créditos, né? Eu acho que também a Black Panther... A do... Esse cara aí que eu não gosto. Que o Elvis... The Weeknd? É isso. Weeknd. A dele toca no cassino, né? Não, então. Pray For Me, pô. Pray For Me. Essa toca no clube. E como assim você não gosta do The Weeknd, mano? Ah, muito chato, velho. Que pô, isso? 2011, velho. Não. Tem que ouvir. Não, eu não curti, não. Tu ouviu errado. Não, já para pra ouvir, tu vai gostar. Ah, não tem como, cara. Me irrita um pouco que ele tá sempre tentando emular o Michael Jackson. Ô, ô, ô. Quem faz isso é o Bruno Mars, meu amigo. Você tá confundindo as coisas. Não, é ele mesmo, velho. Parece demais, cara. Tipo... Parece, não imita. Mas o estilo de música é diferente, ele é autoral. Sei lá, não entrei muito na onda, não. O hype foi mais em cima do Kendrick mesmo, da Jorge e do... Pô, Jorge é demais. Ainda não ouvi a música dela, cara. Tem que pegar pra ouvir. E a do Vince, né, mano? Ah, pode crer, mano. Do Vince. Agora esse malucão aí, o genérico do Michael Jackson, não deu não, desculpa. Eu vou te respeitar porque tu é muito gente boa, cara. Essa é uma opinião muito merda. Eu tenho que reclamar alguma coisa desse filme, então daí a minha indignação. Uma parada que eu senti falta, assim, no filme foi de não ter tocado logo a faixa título do álbum. Foi algo que eu senti falta. Porque é uma música que fala muito sobre o T'Challa e o Killmonger. Aí quando acabou o filme eu fiquei meio... Mas tá de boa também. É pra quem ouviu o álbum, falta, né? Sim, é pior que a minha, mano. Sim. A negra é muito filme. Aquela God's Dead também, eu acho que teria... Ela se encaixaria bem, né? King's Dead, né? King's Dead, é, porra, God's God's Dead mas é outra parada. É porque a King's Dead, tipo, ela, o instrumental dela é bem diferente do, do ritmo do resto, né? Mas, pô, a parada... A não ser que tocasse, tipo, igual foi a Pray For Me lá, de ter tocado é, no... É, dentro, né? Num clube. Pô, cara, mas é porque, isso, tipo assim, eu até entendo de não ter muita música do álbum. Caraca, a trilha do filme mesmo... A trilha do filme em si é foda. É perfeita, cara. Cara, na moral, a pessoa que chega e fala que essa trilha do Pantera é clichê, cara. Tipo assim, qual filme de herói que tem batuque o filme inteiro? Tem canto, sabe, africano no meio da trilha, assim. Não, não existe isso, cara. Não. É o bicho que é genérico. É, não, genérico. Caralho, misturaram rap com bagulho orquestrado pro tema do Killmonger, cara. E isso é genérico? Porra, qual filme a pessoa viu com isso pra dizer que essa porra é genérica? Toda semana eu vou pro cinema e escuto isso. Cara. O diretor ficou muito atento a essa questão da trilha sonora e sei lá, mano, eu não sei nem vou falar, talvez eu fale merda agora, mas talvez ele tenha olhado alguns filmes recentes aí que, ok, não foram trilhas originais, mas os caras encheram de música, tá ligado, nos filmes. E a parada fica parecendo um clipe. Talvez ele tenha ficado atento a isso e não quis pesar tanto a mão assim nesse lado. Tipo, ah, vou colocar uma musiquinha aqui ou outra e vou tentar não pesar tanto assim, tipo, o rap, tá ligado? Em cima do meu filme pra... Não, sim, até porque, tipo, toda a questão do rap, o rap, tipo, é uma parada muito afro-americana, né? E nos momentos em Wakanda não faria muito sentido colocar muito rap. Sim, sim. Porque é na África em si. É, isso aí, pô. É, ele deve ter ficado ligado nisso, cara. Deve ter visto, tipo, Esquadrão Suicida, sei lá, alguma parada assim. Sacanagem. É, vamos usar a música com consciência. Não, e o uso das músicas no filme é bem... Bem pontual. Ah, cara, esse filme é muito redondinho. Eu não sei nem o que a gente tá falando mais aqui, não. Porque realmente, cara... A gente tá procurando alguma coisa pra reclamar. É porque realmente, assim, cara, eu preciso ver como tudo do roteiro é justificável por uma escolha pra história fazer sentido. Se eles botam rap no filme, o que o Xandinho alertou foi perfeito. Tipo, eles são africanos, né, cara? Eles não são, tipo, uma família americana negra rica. Eles são africanos, tipo, então... A música dos Estados Unidos, mesmo que venha dos negros, pra eles não é a parada deles. Deles é tribal, é root. Ainda mais porque o Wakanda é fechada, né, velho? Então, vamos pensar, tipo, essas paradas não chegam com tanta facilidade lá e se chegam, né? O Wakanda é tipo, foda-se Netflix, a gente tem o nosso, produz aqui mesmo. Spotify é o caralho. Caralho, é bem isso. Eu fico me perguntando, que filmes eles veem? Os filmes produzidos em Wakanda. Wakanda é tipo o que São Paulo e a galera lá do Sul queria fazer, né? Se emancipar. Caraca, o Wakanda Filmes, Wakanda Bros. Present. Story of Past. Did he freeze? Like an antelope in headlights. Are you finished? Porra, bicho, mas vamos falar do sucesso do filme, cara. O filme vai fazer mais dinheiro nos Estados Unidos que Vingadores, cara. Milhão, né, velho? Caralho, e foi engraçado foi ter acompanhado, né? Caraca, cara, tipo assim, e Pantera ultrapassou tal filme. A gente, pô, legal, acho que vai parar por aqui, né? Aí, tipo assim, ele tava há bastante dinheiro atrás do Guardiões 2, do Homem-Aranha, do Ragnarok. Aí ele, pum... Pulou todo mundo, cara. Uhum. Passou assim de 600 e pouco lá pra já 800 e caralho por 900. E ele chegou 1 bilhão e tipo assim, agora a projeção dele, ele vai bater o Vingadores 1, Johnny? Ou já bateu, tá perto, sei lá. Vai bater o Vingadores 1. Caralho! Vai bater daqui uns 10 dias, ou menos. Caralho! E, cara, Guerra Infinita não faz essa porra, não. Guerra Infinita não consegue. Ih, mano! Não faz essa porra. Agora que eu vi 600 milhões... Ixi! Eu lembro da minha surpresa, tipo, no domingo, sabe? Quando tava fechando o primeiro fim de semana. Uhum. Pô, já tava fazendo números bem expressivos. 200 milhões, né? Paraca passou de 90 pra 200. Bizarro. Caralho, cara. Pô, mas a parada de Guerra Infinita, tipo assim... A galera que segue a gente... Sempre que a gente fala, ó, oh, mas os Estados Unidos vai fazer mais que Guerra Infinita, a galera fica puta. Como Guerra Infinita é o maior filme do mundo? Não sei como é o filme. Mas não é questão de qualidade, né, seu... É, tipo seu... assim, sim, velho. Mano, nem Titanic fez 700 milhões. Pega pra fazer. Caralho, pior que dá raiva pra chegar mesmo, cara. Porque a gente ainda tá final de março, ainda tem uma aqui, umas duas semanas aí até começar alguma coisa boa em abril. Se eu nem sei o que vem em abril. Pô, vou te falar que a maior competição do Pantera vai ser Rampage. Johnny! Eu já ia falar, o Johnny falou primeiro. Eu ia falar assim, deve ser algum filme The Rock. Quem sou eu pra discordar de The Rock? George! What happened to my friend? Pô, mas a questão lá do Pantera e do Guerra Infinita e tal, de nego ficar puto, eu acho que, tipo, Guerra Infinita, na verdade, vai ter mais apelo mundial e Pantera tá tendo, teve um grande apelo lá nos Estados Unidos. Sim, total. E acho que foi ontem, o filme se tornou o maior filme de bilheteria da história da África. Caraca. Acho que nem Guerra Infinita também. Caralho, que foda isso, cara. É. Mano, que... É, ele que gamorou um pouco, mas conseguiu. É, pô, mas na África, maluco, o negro deve estar chorando demais, mano. Porra, ninguém ia ficar morrendo, mano. Caraca, é muito bom, tipo assim, você ver o filme lá. Lá, né? Caraca, aí. É, o Pantera deve terminar com um bilhão e 300, assim, que é dinheiro pra caralho. Vai chegar perto do Era de Ultron. O orçamento foi de 400. O orçamento foi de 250, foi caro. Foi um dos filmes mais caros da história da Marvel. Se pagou, ainda dá pra fazer o churrasco. É, pô. Caraca, ele ia ultrapassar, porque ele tá com 1.180. Agora, né, no Mundial, o Homem de Ferro 3 tem 1.200, cara. Caraca, ele consegue... Já vai passar o Homem de Ferro 3. Quem é Tony Stark, hein? Quem é, pô, desculachou, mano. Caraca, mas tu veio um personagem novato, né, cara? Tipo assim, acho que ele... Talvez é. Ele só não supere o Era de Ultron com 400 mundiais por causa de tempo mesmo, né, cara? Pô, estão falando que a Disney vai fazer uma campanha no Oscar, pô. Se o filme tem um relançamento aqui em janeiro, fudeu. Caralho, é mesmo, mano. Ele já tem essa parada de Oscar. É isso que eu quero ver, cara, do Oscar, porque, tipo, por exemplo, o Corra conseguiu ter uma longevidade bem bacana. Quero ver, tipo, se a Disney e a Marvel vão conseguir fazer a mesma coisa com o Pantera. E um filme lançado em fevereiro conseguir chegar bem no Oscar. É, mas a Disney não faz campanha, né? Eles acham que não precisa. Não, é a questão que eu tô falando, tipo, acho que também nunca ligaram tanto por causa disso. Se eles fizerem, vai ser um choque, né? Eu acho que isso vai ajudar, acho que cara. Tem uma oportunidade, cara, eles vão ser burros, tem uma oportunidade. Tem nego que fala que o Pantera consegue melhor filme fácil. Porra! É difícil falar isso, porque a gente também não sabe, tipo, quais filmes vão concorrer, né? Tem um ano inteiro pela frente. Tipo assim, não, eu tô falando a indicação, né? Ah, tá. A indicação que a gente vai falar que é fácil pro Pantera. Cara, pelo menos um roteiro adaptado. Se Corra entrou, mané. Se Logan concorreu. Logan e Corra concorrendo. Lady Bird, porra, dá pra botar Pantera fácil, mané. Qual é? Para com esse hate com Lady Bird. Não, pô, eu não tô hateando, eu tô falando assim. Entrou, né? Mas, tipo, eu amo o filme, porra. Mas, assim, Pantera é muito mais profundo, cara. Em roteiro, sabe, atuações. All the Stars tem que concorrer, isso aí pra mim é fato. Se não entrar All the Stars, é marmelada. Concorrer é verdade. E ganhar. Com a apresentação ao vivo aí, com o Chadwick tocando tambor. Se All the Stars não concorrer e não ganhar, vai ser mais uma vez que a CISA vai ser esnobada em algum prêmio. Música talvez, né, tenha com o hype, assim. Mas, cara, o filme em si, ele tá quebrando muito recorde pra dublado, sabe? A importância dele vai durar muito tempo ainda, vai ter um impacto forte muito tempo. Então, acho que ele consegue se manter vivo pra premiação no ano que vem por causa dessa parada, sabe? Não é tipo um Corra, assim, que espantou a galera pela ideia, sabe? O Pantera, assim, é prova física, assim, sabe? Um filme de 1 bilhão chegando essas marcas não pode ser ignorado, não. Foi cultura. Assim, exato. Como é o primeiro Vingadores, cara. O primeiro Vingadores e deixou todo mundo doido, né? Até que conseguiu uma indicação, mas é que foi só em efeitos mesmo, conseguiu. E é reconhecimento, né, cara? É, caramba. E só comparando aqui que eu acabei de ver. É, o primeiro Vingadores, que foi um histórico, né? Foi histórica, a bilheteria americana. Na época foi absurdo. Em 31 dias, o primeiro Vingadores fez 552. Pantera já fez 605. Caraca. Porra, bicho, isso é absurdo. Meu Deus do céu, cara. Mano, mas tipo assim, dava pra ver que a parada tava séria lá quando brotou posta do filme no cinema e começou a aparecer vídeo na internet de nego chorando vendo posta. Nego falando, caralho, é a primeira vez que eu me sinto representado. Pô, Pô, mano, tinha cosplay da mãe do Pantera, tipo, no Halloween, cara. O filme saiu em fevereiro e o nego já tava de cosplay, tipo, caralho. Tu já era o primeiro evento antes, cara. O nego já tava, as fotos de uma criança olhando pro pôster chorando, né? Mano, tipo assim, o filme vendeu mais ingresso em pré-venda que Batman Superman. os dois heróis mais populares da história, né, Batman. A gente tenta não zoar mais. É, tipo, que não zoar na cara, a gente perdeu com a Pantera Negra. Mas aí é mais complicado, né, porque... É falta de organização. Não, eu digo assim, porque Batman vs Superman já estava vindo de um histórico meio zoado, né, velho? É, mas tipo assim, o Batman vs Superman... Ah, não, independente dos personagens, sabe? A galera viu os filmes anteriores e não dá pra engolir, fraga. Agora, no caso do Pantera, velho... Ok, ele não é um personagem mega conhecido, mas, pô, ele veio já de um filme anterior que foi um baita filme, né, velho? Concordo. E foi um filme de um bilhão, né? É. Pô, mas mesmo assim, cara, você conseguir cativar o público a comprar o ingresso e ir ao cinema, sabe? É algo maneiro. Porque, pô, por exemplo, a questão lá da Liga, que, pô, Pantera passou há mil anos. Pô, você tem, tá ligado, vários heróis que são mega conhecidos e a gente pode dizer que foi um fracasso em bilheteria. Ah, mas esse negócio é tenso, cara. Esse negócio de personagem conhecido ou não, eu começo a pensar hoje em dia que isso não interfere mais tanto em questão de bilheteria, cara. Sei lá, eu tiro, por exemplo, acho que até já falei isso lá na comunidade com o Johnny e tal, tipo Homem-Aranha, sabe? Cara, se for questão de popularidade, cara, esse último filme do Homem-Aranha aí deveria ter sido um marco na história, tá ligado? Verdade. E não é, cara. Não é, sabe? Tipo assim, um personagem ultra conhecido e que agora ele vai começar a se recuperar ali e tal, por causa das merdagens que foi feita antes, sabe? É que a Sony afundou o Homem-Aranha, né? Aquele segundo lá, tecnicamente foi um fracasso. É, e é meio que eu acho que tá acontecendo aí no filme da DC, cara. Os caras tão vindo de erro atrás de erro e por mais que os personagens sejam mega conhecidos, a galera tá perdendo interesse, cara. Não tem jeito. Concordo. É, até porque o público não é trouxa, né, cara? É, o cinema é caro. Tipo assim, Batman vs Superman, cara, ele traumatizou todo mundo, cara. É, boa, a gente tem um fandom muito forte. O filme fez certo dinheiro bom, né? A gente reconhece o filme fez um dinheiro assim, ok e tal, né? Não dá pra chamar de fracasso. Mas depois disso, cara, a desconfiança da galera com um herói grande e tal mudou o valor da coisa, sabe? A galera foi muito bom momento. Tipo, chegou o Batman vs Superman, ah, esse Superman não é tão legal. Morreu, o Batman também não é o Batman que eu gosto. Aí tu vê, pô, e o Homem-Aranha tá lá no filme do Capitão América. Ah, esse cara tava no filme do Capitão América, aquele filme foi maneiro. Então, é o tipo de coisa que realmente aos pouquinhos foi morrendo, né, cara? Essa certeza de que um herói fodão gerava tanta bilheteria de um herói desconhecido fosse ser menor, né? É que é o desafio que a Marvel Studios sempre supera, cara. A Marvel Studios é hoje, sabe, uma evolução desse desafio, porque o Homem de Ferro, cara, na época que saiu, era classe C, mano, sabe? Ele veio de momento... Guardiões da Galáxia, é Homem-Formiga, isso, cara. Eles fazem tudo dar certo. O primeiro Homem de Ferro, tipo, estreou... Foi depois ou foi antes do Dark Knight? Antes. Homem de Ferro foi em maio, Cavaleiro das Trevas foi em junho, julho, por aí. Pô, mas mesmo assim, já vinha da sequência, né, do Begins. É que Homem de Ferro 1 foi uma surpresa muito grande. Foi um filme muito divertido. É. Se o Cavaleiro das Trevas mostrou como você podia fazer um filme profundo e sério, sabe? Um filme com personalidade. O Homem de Ferro mostrou como você fazer um filme, sabe, espetacular, divertido. É, esses dois filmes, assim, são o melhor exemplo de cada. Pena que a DC, cara, depois disso daí, os caras morreram de vez. O que você sabe sobre Wakanda? It's a third world country. Textiles, shepherds, cool outfits, all the front. Explorers have searched for it. Pra vocês, cara, porque eu nunca esqueço da definição que o Nando me deu, né, de que Pantera Negra, ele é como se Guardiões da Galáxia se chamasse Star-Lord, né? Então é por isso, assim, eu acho que o filme é muito rico de coadjuvante. Eu queria saber de cada um, assim, qual o coadjuvante preferido de vocês, cara. Pra mim é Mumbaco. É porque eu vejo muita gente falando que amou a Shuri, gente que amou muito o Killmonger. Eu especificamente gostei mais do Mbaku e da Shuri, cara. E da Okoi também. Isso que é foda, pô, é muito difícil, cara. Essas paradas tipo de coadjuvante, eu fiquei muito interessado e queria saber mais do background, um pouco mais do personagem da Naki. É, cara, eu gostei muito dela também. A Shuri, a gente tinha um hype assim e tal, mas a Naki, eu... Tipo, a Lupita não vai fazer nada demais nesse filme. Ela, porra, mitou. É, eu fico com a guarda dele lá também, cara. A Okoi? É. Michonne boladona. Aliás, eu vou deixar aqui a minha reclamação que a gente comentou no começo e agora eu vou ter que repetir aqui, né, pra ficar na gravação, que é sobre o personagem do Daniel lá, o Akabe. O Akabe. Daniel Calum é o negão do Corra. É, negão do Corra. Pô, eu gosto dele demais, cara. Esse ator pra mim é top. O cara é muito bom. Até o meio do filme, eu tava comprando totalmente a expressão daquele personagem, sabe? Dele ser meio assim, jogado e tal. Não é jogado, mas tipo assim, tem uma cara meio de paisagem, sabe? De estar ali de boas e tal, um cara meio pacífico, tranquilo e tal. E, ok, eu tava curtindo ele ter aquela expressão naquele rosto dele, não tava me incomodando. Porém, quando o filme vira e o personagem muda e passa a apoiar o vilão do filme, eu esperava que ele mostrasse tipo, uma outra faceta, sabe? Tipo, pelo menos parecer mais bolado com aquela situação. E até no momento quando ele tá lá em cima do rinoceronte e ele tá indo de encontro com a namorada dele, né? Que é a guarda. Mano, você olha a cara dele assim e parece que ele nem tá lá, tá ligado? Isso me incomodou muito, cara. Eu cheguei a ser até engraçado, assim, sabe? Tipo, parece que ele tá dormindo, assim, sabe? Modo avião, tá ligado? Pô, aí quando rola essa parada dele descer do rinoceronte e ele discute com a mulher e tal, e ela pede pra ele largar a arma. E, tipo, como ele larga a arma parecendo uma criança meio... Ah, então tá, né? Tô aqui de bobeira e tal, então vou largar aqui pra terminar com essa guerra. Concordo. Tipo, caramba, cara, é muito esquisito, cara. Ele fica o tempo todo com aquele rosto, assim, tipo... Ah, tamo aqui, né? Então, vamos fazer aqui a revolução, vamos derrubar essa merda e tal. Não, e agora que você falou, eu acho que realmente ele poderia ter demonstrado que tava um pouco mais puto e resistido um pouco mais. Porque ele tava muito determinado. Eu não entendo, porque o T'Challa conversou com ele no começo do filme e ele falou, não, que isso, nunca. Ah, eu realmente concordo contigo, cara. Ele tem um nível de babaquice, cara, é foda, né? O T'Challa... É, primeiro dia deixa ela como rei, ela promete lá pegar o Clau pra ele. Ele chega e fala, pô, não consegui o Clau. Aí já chega ele, ah, tu é um babaca igual teu pai, tu é um merda, tu é um rei fraco, sei lá o quê. Tipo assim, beleza, mas o encerramento dele no filme é uma coisa que eu achei meio jogado, assim. Ele se. Eu lembrei, você falou agora, eu lembrei, né? Ele se curva lá perante a Okoi e quando ela para o rinoceronte, aí ele, tipo, ele se ajoelha e, tipo, ah, beleza. Um ato de traição assim, sabe? Ajudou a foder muita gente e tal, e vai ficar por isso, sabe? Eu senti um pouquinho mais de consequência ali no final dele. Até porque ele tava, tipo, a gente vê que ele tava determinado pra caramba a fazer aquilo. Meio que ele desistiu, não fácil, mas foi rápido. Beleza que, tipo, tem toda a relação dele com ela, mas mesmo assim, é o ideal que ele tava ali lutando. A questão do pai dele e tal. Acabou ficando jogado mesmo. E, pô, até você falou aí da relação dele com ela, caramba, ficou muito, muito raso também, né, cara? Tipo, acho que tem dois momentos do filme ali que fala que eles são namorados. A gente sabe que existe, mas... É, completamente jogado assim, né, cara? A gente vê o Okoi, a gente vê reagindo à história, né? Tipo, a gente vê um pouquinho do ponto de vista deles. O Akabe, ele é o único, assim, que, sabe, ele tá só seguindo na história, assim, tipo, ah, não, tem que fazer isso e tal. O Okoi reagindo à traição dele é bem diferente da dele reagindo, né, a ter o Killmonger no poder e tal. Mas, sei lá, acho que tem tanto personagem coadjuvante pica que o dele não atrapalha tanto, assim, no papel, sabe? Mas... Realmente, o Negão merecia um papel mais expressivo, assim. Acho que é isso aí mesmo. Pode mandar as considerações. A gente já reclamou. A gente falou das partes que a gente esperou. Trilha, né? Questão de roteiro. Que filme, cara. A consideração final é show. Show épico. Um show do Michael Jackson. É o que esse filme é. Show. Yuri diria o quê? Pica de cavalo, tortão pra gente. Pica de cavalo, mamute. Pica de cavalo. Pica de mamute. De mamute. Pica de pantera. Rapaz, eu te ouvi dizer que é essa. Eu vou ter que encerrar com isso aí, né? É assim que acaba a conversa. chegar a esse nível aí, termina... Isso que é um podcast bom, tu começa com... Não, é o filme é social, é ter pica de mamute. Ah! Ai, meu Deus do céu. Se não tem forma melhor de terminar, meu irmão. O filme é mais sério, mas a gente vai terminar no padrão Marvel. Caralho, me faz sorrir. Yeah.